menya kofele, menya makalala, menya mashidi, aguarara, aguarara, aguarara, aguarara. E foi quando a corrente parou, já fariz o cano enferrujou. No cupico do museque, eu sei que a torneira secou. Água rara, água rara, água rara, água rara. Domingo fui eu que fangondo não havia menha. Eu fiz a sopa com água da muquenha. Água rara, água rara, água rara, água rara. Só pro cano, água foi. Limpo o cano, água vem. Água turva tem também. Pra quem não tem água pra beber. Água rara, água rara, água rara, água rara, água rara, água rara, água rara, água rara. Bano menya, menya kofele, menya matalala, menya mashidi. Aguarara, aguarara, aguarara, aguarara. E fangondo a corrente parou, chafariz o cano enferrujou. No cubico do museque, eu sei que a torneira secou. Aguarara, água rara, água rara, água rara. Domingo fui eu que fangondo não havia menha. Eu fiz a sopa com água da muquenha. Água rara, água rara, água rara, água rara. Sobra o cano, água foi. Limpo o cano, água vem. Água turva tem também, pra quem não tem menha pra beber. Água rara, água rara, água rara, água rara, água rara, água rara, água rara, água rara, água rara, água rara, água rara. Água rara, água rara, água rara, água rara, água rara, água rara, água rara, água rara, água rara, água rara, água rara, água rara. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa África Rítmica. Eu sou o Leandro Amador e todos os dias de segunda a sexta aqui na Onda Nacional eu estou entre as 16 e as 17 horas a levar até si uma hora de puro ritmo provindo de África. Na Antena Web, numa parceria que estas rádios fizeram, este programa também irá para o ar semanalmente aos sábados pelas 20 horas. Então poderá visitar estas duas rádios nos seguintes endereços: Onda Nacional em www.ondanacional.com e a Rádio Antena Web em www.radioantenaweb.info. Duas rádios, dois motivos para que você possa ter a sua curiosidade e visitar e saber mais sobre nós. Então vamos à música e vamos abrir mais um bloco musical com Irmãos Verdade, Só Mais Um Beijo. Então fique por aí, porque está na companhia certa da Rádio Onda Nacional. Era apenas te pedir só mais um beijo, um beijo para eu sentir que gostas de mim. Mas quero também te pedir, mas de outro jeito, não me deixes mais ficar longe de ti. Quero te amar, quero sentir Nacional, um amor de rádio. I love you. I love you. Qualquer tu mates o Niki sangua, niki totó. Mate tinha pressas, cria. Ai, um enge anda já pulou. onda, acho que quanga do tanje, de bata de ame fumar sane, sarrapulho da velha falagem. João de Anzambani de Bugu, Jojo Mbokum de Lola, Poeta Mania Velho Boa, Cungulumia Dembe de Arrola. Pitige das peçangana, Nijuca Kujangonguenha, de bala de amadua holobenha, avó tete, tambas caramba, tampa zuli. Telema, caribebe nananina, acidralhos e feijado, ai ué, jimu jabulu. De Joana Maluca e o chamava que caiu. Tinha chimba com esse pai, ué, e o povo que fugiu. Fimba na cacimba e as frutas de vontade, as mangas com os caju, mas não tinha liberdade. Acompanhe-nos em www.facebook.com/Onda Nacional. Tanto diz não, não quer que razão. coração tava na mão. Nunca tive cuidado nem preocupação. Não deixei perder, nem nunca arrependi. Porque tinha chave de minha coração. Nunca faço cuidado nem atenção. Não deixei cair, vou sem meu pai. Agora vamos ficar com a música de Jorge Neto, Angelina. Programa África Rítmica é o que você está a ouvir neste momento. Toquinho de algo chuva taquei. Tá fazendo lembra tempo médio, tempo antigo. Meninos tá brincando na lama, tá correndo algo cheio. Toquei hoje algo chuva taquei. Tá fazendo lembra tempo velho, tempo antigo. Meninos tá brincando na lama, tá correndo algo cheio. Aseni manco com bali bali, dos manco dos desgraçados, dos diabos, dos mamurim, cata brincando com ele. Oye, ai, Angelina bal po' di cama e per un amuro pazienza. Savura de nós num beijo, saudadinha putelo, saudade grande já dampambai. Mocinhos de goce cacolhi, savura de nós num beijo, saudadinha putelo. Sou da de grande já de um pampai. Oi, ai, ai, Vitória Lopi. A senimanto com bali bali. Dos mancos, dos desgraçados. Dos diabos. Dos mamurim, cata brincar o quê? Oi, ai, Angelina Gomes, rival po' di cama, e due in un mundo, pazienza. Esta é a Rádio Onda Nacional. Visite o nosso blog em radioondanacional.blogspot.com. Onda Nacional. Clica aqui. Clica aqui. Clica aqui. Que flam, minha filha é flam, boca me este bem. Olha, mamãe, você que flam, minha filha é flam, boca me este bem. Que flapa flam, oh mamãe, minha coração te tá chorando, cheio de dor. Cusé com tá fazendo que essa pronta, onde com ti tá vai, que tristeza. Cusé que flapa flam, oh mamãe, minha coração te tá chorando, cheio de dor. Cusé com tá fazendo que essa pronta. Onde com ti tá vai, que tristeza. Boca me este bem, boca me este bem, boca me este bem. Foi a mamãe, você que esflapa flam. fites plan, boca me este bem. Oia, mamãe, você que é flopa flan. Minha fites plan, boca me este bem. Flapa flam, oh mamãe, minha coração te dá chorar, cheio de dor. Você conta fazer que essa afronta, onde com ti tá vai, que tristeza. Você que flapa flam, oh mamãe, minha coração te dá chorar, cheio de dor. Você conta fazer que essa afronta. Onde contigo vai, que tristeza. Boca me este bem, boca me este bem, boca me este bem, boca me este bem, boca me este bem. A Onda Nacional está agora mais perto de si. Visite-nos no Facebook em www.facebook.com/Onda Nacional. Exatamente, a Rádio Onda Nacional cada vez está mais perto de si através do Facebook, no endereço que você terminou mesmo de ouvir. Se ainda não teve a oportunidade de o anotar, certamente se ficar ligadinho a nós, irá ter possibilidades de o anotar numa possível e futura oportunidade. Caso queira, poderá então pegar aí na sua caneta ou tentar ficar com os seus ouvidos atentos e decorar o seguinte endereço. É muito fácil, é www.facebook.com e depois / Rádio Onda Nacional. Ou então fazer uma pesquisa e por Rádio Onda Nacional, certamente que o vai encontrar e de modo fácil e rápido. Então vamos continuar com a nossa música aqui de origem africana e vamos ficar com Ludo e depois com a Lura. São quase dois nomes iguais, mas não tem nada a ver um com o outro. Então fica aí, fique na companhia do programa África Rítmica, que vai para o ar de segunda a sexta na Rádio Onda Nacional, no seguinte endereço em www.ondanacional.com e aos sábados um programa semanal na Rádio Antena Web em www.radioantenaweb.info. Duas rádios, um só programa com um objetivo único, dar-lhe alegria e o bem-estar de música ritmada com a música provinda de África. Então, vamos começar com o Ludo e depois vamos ficar com a voz da Lura. Calling you, go pick up the phone. I'm calling you, you don't understand. I'm feeling you, feeling you, beeping you, hating you all the time. Pick up the phone, I call my girl on the phone. One time, cause I've been feeling all alone. Two times, so baby answer the phone. Three times, don't you leave me with the tone. Savinho de colchão, we went back so meia. Check, check, com pia, worry to convey. Well, see, oh, see, I'm sweating, boss, with boss, okay. Well, but baby, baby, baby, I call my girl on the phone. One time, cause I've been feeling all alone. Two times, so baby, answer the phone. Three times, again, I call my girl on the phone. One time, cause I've been feeling all alone. sweet child. So will you answer the phone? Sweet child. Okay, okay, okay, okay, okay, nigga. Sa vint ko sho, nu pale ho ho. Check check holy yeah. Mardi ko ve, pale sin we tombe. Pick it, pick it, monte. Baby, vamos tão pri. Rimam, bleu, bleu, pulati. Baby, vamos tão pri. Rimam, bleu, bleu, pulati. Mata que eu vi o show, gê. Sempre bom, o show, gê. Hey, valeu. Ué, ué. O pai, como é? Ha, ha. Mata que valeu. Ué, ué. O bebê, bebê, bebê. Mata que valeu. Ué, ué. O pai, como é? Ha, ha. Onda Nacional, o som mais fresco deste verão. estamos aqui de novo para levar até si muito ritmo, muito kizomba. E agora então vamos ficar com três momentos de puro kizomba. Então vamos começar por ouvir Tosse Medo com a música Jura, depois Felipe Monteiro e a Susana com a música Se Era Verdade. E depois vamos ficar com a música Faz Amor Comigo. Então, espero que vocês gostem desta seleção musical que eu estou a levar até si. Já sabem, eu sou o Leandro Amador e estou aqui de segunda a sexta na Rádio Onda Nacional e aos sábados pelas 20 horas na Rádio Antena Web com o programa África Rítmica. Então, se é rítmica, vamos à música, claro! Tô! Yeah? Você sabe onde está mabo? Sério mesmo? Da jura! Pego jura muita mão. Porque tu jura nunca vou cantar chão. Você via o amor que tinha me vida e tudo que queria. Eu já vou alegria, mas você via que meu bom era tudo quem cria. A vontade dava tudo, a tenta dava minha vida, mas foi tudo falso, foi tudo fingido, e a me convencido. Eu era tão querida, mas vou pegar minha vida e vou abrir um sabe se tem cura. Pra que tu jura? Se você ia nunca te amar? Pra fica perdido. Esse caminho pra frente já desapareceu de minha vista. Já vou deixar sem nada de ti. A mim já fica perdido. Esse caminho pra frente já desapareceu de minha vista. Ser feliz, esse sonho que tem longe. Agora vamos ficar com Isadora e Vargas, Amor Perdido. Por isso, estamos mesmo quase a chegar ao fim de mais um África Rítmica. Fique por aí, fique muito bem, fique na nossa sintonia. Então nós vamos partindo para as nossas despedidas. Foi um prazer estar aqui durante uma hora e levar até si mais uma hora repleta de puro ritmo provindo de África. Eu sou o Leandro Amador e já sabem, de segunda a sexta, aqui na Rádio Onda Nacional, entre as 16 e as 17, pode contar comigo uma hora para lhe fazer boa companhia. Aos sábados, pelas 20 horas, na Rádio Antena Web, numa parceria que estas rádios fizeram pelo bem da música. Nada de rivalidades, levar até longe os ritmos, os sucessos e as melodias que se fazem e que se fizeram neste mundo. Então, da minha parte, fica um forte abraço e até breve, se Deus quiser. Como eu costumo dizer, seja feliz e faça alguém feliz. Vamos terminar este programa com a música da Gama, Jura. Baby.